Alô, DJ, dá o seu show, porque agora o Lúcio CDs vai gravar. Bora começar, Maracanã! Francisco, o Brasil, Francisco. O São Francisco, o São Francisco, ora em São Francisco. Eu vou levar você, já! Estados Unidos. Eu sonhei com você, um lugar tão bonito. Sou brasileiro, oh, oh, oh, oh. Eu sou nortista, sou latino-americano, oh, oh, oh, oh. Da boca do Amazonas, aqui é só tristeza, amante, dizer paixão. Sou um aventureiro, garimpeiro do sertão. Aqui é só tristeza, amante, dizer paixão. Pois é, meu irmão, te chega neste domingão gostoso, longe aqui em Maracanã. Obrigado aí, parceiro Zelão, aí fazendo essa super festa bacana. 7 anos de tradição, o festival do Michelão. Vamos lá! Eu sou garimpeiro, oh, oh, oh, oh. Eu sou nortista, sou latino-americano, oh, oh. As equipes, os clubes com a gente. Muito obrigado pelo carinho. Abraço do Josias. E o vereador Guto, onde está comemorando seu aniversário aqui do ladinho. Alô, Guto! Um aventureiro, um garimpeiro do sertão. Aqui é só tristeza, amante, dizer paixão. Sou um aventureiro, um garimpeiro do sertão. Sou um aventureiro. Já ouviu falar desta minha canção? Tenho história, eu vou lhe contar. Eu tenho uma garota que é um avião, mas ela resolveu me abandonar. Foi no final de tarde, domingo de verão, quando eu conquistei seu coração. Você vestida jeans, pra mim não tinha igual. Meu amigo Rogenildo aí com a gente. Aí o RM do Pop. E também a Maiara, a Miriam, a Agatha. E o Boris aí com a gente. Fala com o bichinho do Ego, a Docha aí, meu irmão. Aí com a gente. Alô, Roberto! Você pode até gostar de outro rapaz, que ele der amor muito mais. Pode ser então um outro cabeludo, ou mesmo ladrão de coração. Um ator principal, ou mesmo papudinho. Pode vir que eu não estou. Aí a nossa amiga Franche também, aí da moda íntima, também aniversariando hoje. Obrigado, Franche. Amigo particular, o grande Roberto Santos. Aí com a gente, obrigado. Não pense que eu estou na solidão. Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. Na solidão. E já o sorteio de mais um prêmio. Chega junto. Vamos, Maracanã. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Nossa amiga Gacau também é o Modesto. A Edna Modesto. E também o Clebinho. Aí do Bar Ponte do Império. Obrigado. Amigo Rosário aí com a gente. Família Rosário. Amigo Rodrigo, Peixe, o John. E também o Leandrinho Pop. Aí da produção do Polibox. Obrigado. Quando lhe fala de amor, sei que ela vai se amarrar. Um cara simples como eu ela com certeza vai se ligar. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo que eu gosto de brega funk e lambada. Meu amor, venha pra cá, deixa de bobagem. Não sou DJ. Amigo JP lá de São Isabel. Vamos, JP! Minha amiga Cris, amigo Bitiba Garrocha é festa, aniversário da Sul. Aí com a gente, obrigado pelo carinho. Grande Aldo, aí com a gente. Grande Aldo do Aldo também. Seu amigo Cheque Rocha, obrigado. Um abraço. Luxuosa. O Narão Pescados, o Alexandre Nogueira e também o Renatinho. Aí tem marcação, Anjo Arcanjo. Aí com a gente, obrigado. Alô, que balança! E um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. CDs, aqui é experiência na gravação. Esse eu tiro o chapéu. O sangue é chuva. O Aninho sumido. Aí com a gente, obrigado. Agora. Pelas ruas marchando meu parceiro Renan, igual a gente, hein, Renan? Um abraço, meu irmão! Comitiva aí do Égua do Açaí, sapecando tudo. O comando daí do Boris. Vixe, alô, meu vereador Guto. Vamos embora. Esperar não é saber. Quem sabe faz a hora. Não espera. E o parceiro Bezão. Aí o velho aguarda, tá na sua cidade natal. Obrigado, meu irmão. E as meninas da farra. Amiga Cláudia também, a Maisinha. A Thalia. Aí com a gente, obrigado. Um abraço do José. Assaltados, armados, amados ou não, quase todos perdidos. A dona da noite chegou. Armas nas mãos, nos quartéis lhes ensinam antigas lições. O parceiro do Van, o rei do carimbó, meu irmão. O homem do carimbó da sorte. Aí com a gente. Alô, do Van! Os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão. Caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando. Vem, vamos embora. Espera. grande parceiro Zelão. Aí, fazendo-te sétimo ano no Festival do Marisco aqui em Maracanã. Obrigado, Zelão. Um abraço pra você. Nosso parceiro Daco, o homem da Ceasa. Agora, sua saudade tem um novo visual. E o parceiro Cadu também, o Márcio. Um abraço pra você, Diego! Dança comigo, que quero você, sou gago, mamas te adoro. Meus amigos falam de mim. Sou gago, mas sou feliz. E daí? Já tentaram roubar você de mim. Você de mim. A carroça da saudade. Calçada beira-mar, como é que tá, hein? Banda dos Bregues, sucesso! A cada dia que passa eu fico louco por ti. Esse corpo lindo chega uma. Olha a família Rosário aí com a gente, obrigado. Um abraço do Josias. Estou aqui. A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Esse corpo lindo eu chego mais ou além. Bora, Robertão, sai que é sua, Robertão. Não faz assim comigo. Se confundem comigo, dance me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não, eu amor pra mim. Pode repore, mexe, se confundem comigo. Eu só quero amar, swing, me dar um beijo. Quero te encontrar e não te vejo. Te amo e te quero, amor com seus mistérios. Bora, Cris! Quero o brilho dos seus olhos junto aos meus. Minha amiga Fabiana Santos. Alô, Fabiana. E o parceiro Fábio Marca. O nome da marca boa. A Johnny Ferreira, Filipinho. Toma a tropa aí com a gente. E aí, bora. Contigo. Marcelo Henrique, prepara aí, Nibete aí, Marcelo. Vou pedir essa peca aqui rapidinho. Vamos lá. Porque te amo, bem que eu te quero. O meu amor é você. Ninguém no mundo vai te amar como eu te amei. Quero ver parceiro Sidney, parceiro de velhos carnavais e dos Josias e de longas dadas. Aqui com a gente, Sidney Promoção. Alô, Sidney. Um abraço pra você. Sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar de prazer. E aí, Maracanã? Contigo, contigo. Aí o José Chibre falando em nome, gente, do melhor e maior site esportivo do Brasil, NBET 91. NBET 91, faça suas apostas e ganhe um dinheirão, meu irmão. NBET 91, no telão. O meu amor é você. Hoje tem festa e eu quero amanhecer. Minha gatinha, sem você não sei viver. Preciso de você pra me aquecer. A dona da noite, eu sei que é você. O José Chibre fala em nome também, gente, da loja Fortaleza. Loja Fortaleza, a loja que representa, na verdade, a melhor marca do mundo, a melhor marca do Brasil. É a Pitbull e a Herodins, a loja da celebridade aí em Fortaleza. Alô, André, alô, Rosana, no telão. Josias, com a carroça é festa, são muitas alegrias. Comitiva, carroça é festa, só contigo danço desta com testa. Comitiva, carroça é festa, só contigo danço desta com testa. DJ Júnior Show e banda Bregão Estilizado. Moleque Mola. Minha gatinha, sem você não sei viver. Preciso de você pra me aquecer. A dona da noite, eu sei que é você. E o parceiro Boris, dá balão aí, Boris. Grande Zerlão Promoter. E sua esposa Josi Joel. O Joelso Magno. E também o grande Érico. A família que incansavelmente aí batalharam nessa grande organização desse grande festival. Obrigado, meu irmão. Alô, Zelão. Só contigo danço desta com testa. Vamos lá. Ei, vem pra carroça. Vem fazer o chifrão no maior e melhor evento de saudade de todo o Pará. Nossa, pegou! Lúcio Cerdes. Alô, Madesso, abraço pra você, completando mais um ano. Windows Brothers, sucesso em todo o Brasil. Com amor eu não nossas poderosas, a Rose, a Clícia, a Roberta e toda a comitiva, obrigado. Alô, Biritinga, Biritinga, mil grãs, sua esposa aí com a gente. Teu coração não aguenta o dano, como eu me sinto, não aguento. Amor, eu não entendo isso, cê tá tornando difícil pra mim. E o gerente considerado, Juninho, o homem da Tora envenenada. Alô, Juninho! O Cirurgião Costa, o Leozinho, o Felipe, o Bull, o Meio Rex. Tá tornando difícil pra mim. Amor, eu não entendo isso. Andos Brothers, sucesso em todo o Brasil. Não, Beixi. E também a Vana, o Dedê, a Agostinha, a Dama da Noite, obrigado pelo carinho. Um abraço pra você. Manda ver a Dogundo. Pelo nome da emoção em Maracanã. Eu não entendo isso. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Ser o Pato Ronco tá. E a primeira dama aí com a gente. E as bonitas. Cê quer ver eu pra ir, meu bem? Nananina em vez. E as bonitas. Igual ela, só uma. Igual você tem cem. Cê quer ver eu trair, meu bem? Nananina em vez. Igual ela, só uma. Igual você tem cem. Cê quer ver eu trair, meu bem? Nananina em vez. Igual ela, só uma. Igual você tem cem. Benezinho. E sua esposa, Ayla. E também o grande Marcial, Maxi. O Thiago. E também a Alda, mulher do Paulo. E também do Roger Dado, obrigado. Olha as bonitas do Império. Estão aí com a gente, obrigado. Vacilou, não vingou nosso amor. Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou. Cê quer ver eu trair, meu bem? E nananina e vem. Igual ela, só uma. Igual você tem sim. Cê quer ver eu trair, meu bem? Nananina e vem. Igual ela, só uma. Igual você tem sim. Cê quer ver eu trair, meu bem? Sabe se é normal gostar de dois. Tá entre o que é e o que já foi. Pois é. Vou te ajudar a decidir agora. Pois é, Juninho. Vamos lá. Vamos lá. Suponha que eu sou A e ele é o B. Que assim vai ser. Meu gritando, Leandrinho. Entender. Aí, Leandro. Um abraço pra você aí com a gente. As perguntas. Chega comigo. Vamos lá. Quem te leva ao céu? Sentir tirar do colchão. Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão. Não tem. Parceiro Paulinho, Laco. Aí da escolinha de futebol show. Aí com a gente. Um abraço pra você. Quem é que. Fala com o bichinho na pausada, bem na mão. Te deixa molinha no chão. Yeah! Acabou sua dúvida. Franquito Produções. Tá em dúvida? Não sabe se é normal gostar de dois. Tá entre o que é e o que já foi. Meu parceiro Luiz, aí do Cocinha Blindado, aí com a gente. Bora, Diel! Vamos lá. Meu parceiro Diel, do Curral do Diel, gente. Com muitas novidades aí do Ladinho e do House Mix. Com o Ladinho e do House Mix. Alô, Diel! Vamos começar agora com as perguntas. Vamos lá. Quem te leva ao céu? Sem te tirar do colchão? Quem é que tira o seu mel? Te deixa molinha no chão. Não tenha dúvida quem te traz do céu pro colchão. Quem é que tira o seu mel? Te deixa molinha no chão. Quem te leva? Só quem tá solteiro, só quem tá solteiro, só quem tá solteiro. Quem não tem hora pra chegar em casa, faz barulho que eu quero ver. Rapaz, quem tá afim de bater essa moto aí, hein? Quem é que tá afim de bater essa moto aí, papai? Já já tem mais um prêmio de 1000 contos. Daqui a pouquinho. Vamos embora! O festão do bexiga em Maracanã! Nossa, pegar, Josinho! Já imaginei a gente num lugarzinho sob medida. Aine de Josias! Com uma mini cópia sua. CD do Toninho e do Pranjinha. Já na mão do maluquinho. Num jardim de amor pra gente cuidar. Sai que é sua, Roberto! Vem, neném, que eu quero só. A Suíça é o nosso amigo. O Gilson, amigo particular aí do Capitão Roberto. Aí com a gente, obrigado, Gilson. Um abraço pra vocês. Vamos lá, Bertão. Wendel Lizinho marcando presença. Toda a equipe Onyx. Onyx e Mangadão, meu irmão. Um abraço. Bora, Pátio, bora, Pátio, Marisco. Dizendo amém. Capitão Roberto, olha só. Sexta-feira, o espetacular vai estar juntinho com toda a equipe da Aspra. Aspra, Associação dos Praças e Soldados do Estado do Pará, viu? Alô, Capitão Roberto, o nosso presidente da Aspra, grande Sargento Mota, meu irmão. Juntamente com o Subtenente Rocha. Vamos lá, vamos lá! Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim. Princesa que não usa coroa, ela usa boné. Não precisa de santo, ela para o baile só de pés no pé. O parceiro Elson Alves, Joel, a Josi, Joelson, o Magno e o Zelão aí com a gente. Uma joia rara, ela é tipo de amor. E a Lora dos Caramelos! E a de perfeitinha, e o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha, e dá vontade de guardar numa caixinha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha, e o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha, e dá vontade de guardar numa caixinha pra ninguém roubar. Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné.

Boris lá do Égua do Açaí, meu irmão. Alô, Boris. Logo em seguida. Cadê você? Vamos lá. Depois vem de mansinho querendo. Bora, Cris. Falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceito esse seu jeito de querer me amar. Eu te amei, me entreguei de um jeito como ninguém jamais se entregou. Amor igual ao meu jamais vai encontrar. Amar como eu te amo, ninguém vai te amar. E aí, Seco? Porque você ficava sossegado. Amigo Cambalacho aí com a gente, Cambalacho. Um abraço. E também juntamente com o nosso vendedor. O nosso vendedor culto. Aí com a gente. Fala, meu vendedor. Leviana. Fazendo mil loucuras comigo na cama. Queria acreditar que você ainda me ama. Pois apesar de tudo eu sinto a sua falta. Leviana. Olá, gente, daqui a pouquinho tem mais um sorteio aí valendo 1.000 conto. Já já. Vamos lá. Lúcio CD. Minha amiga Bárbara Moraes. Eu te amo. Tá curtindo a carroça juntamente com o Thiaguinho. Um abraço. Já já, Bia Show. A nossa tradicional segunda do Real na Bia Show. O lançamento do novo visual do Cineral, meu irmão. Vai ser uma loucura, Boris. Amor igual ao meu jamais vai encontrar. Amar como eu te amo, ninguém vai te amar. Porque você ficava sussurrando junto ao meu ouvido, mentira misturada com o seu gemido. E eu acreditava na sua palavra. Equipe, resto do mundo. Levi. Aí na final do campeonato maracanense, obrigado. Vamos lá, fazendo mil loucuras comigo na cama. Queria que... Gravando o CD do Jorginho, já prontinho. Pois apesar de eu sinto a sua falta. Leviana. Ficava sussurrando junto ao meu ouvido, mentira misturada com o seu gemido. E eu acreditava na sua palavra. Leviana. Fazendo mil loucuras com me sendo mil mocetos. Você nunca leva a sério. Eu também já não espero muita coisa de nós dois. Eu baixei o Tatão também. O Tatão da Titã. O homem da Titã envenenado aí com a gente. Alá, Gilberto. E o Celego aí com a gente. Obrigado. Bem melhor assim. Você nunca leva a sério. Eu também já não espero muita coisa de nós dois. Eu já sei que não te quero. Seu amor não é sincero. Bem melhor assim. Sempre assim, esse amor, no começo, meio e fim. A verdade, nada demais, pra lembrar, a saudade fica pra trás. Meu amor, meu coração, tem guardado. parceiro Cambalacho e toda a sua família aí com a gente. O desejo é toda a felicidade do mundo ao seu grande amigo vereador Gordo, vereador Guto Santos. Alô, vereador Guto! Um abraço pra você, meu irmão. Tamo juntos. Nosso amor não passa de ilusão. De nós dois, o meu coração tem guardado muito amor pra dar. A luxuosa. A pessoa certa que me amar. Ah, sem magoar. Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. E o parceiro Ferraz e a Malu. Se eu jamais. Aqui com a gente, obrigado! E aí, comitinho? Que lindo romance que já existiu. E aí? Você brincou com os meus sentimentos. Bicolor, tá na sua terra natal, é beijão. Um abraço, meu irmão. Valeu. É você, mas vou encontrar. Cada encruzilhada digital. Aí, um abraço pra você. Lá do Peiretão. Vamos lá. Aí você vai saber. Entendeu? Rayana, Rayana Carvalho, Camila Rodrigues, Bárbara Moraes e a Dani. Aí com a gente, obrigado. E eu acreditei em você. Acreditei. E aí, Maracanã, vamos lá. Sinceramente, meu coração não estava esperando que um dia você me dissesse adeus. Você brincou com os meus sentimentos. O Elson Latiel e a Diana e o Robson Concha com a gente. Um abraço. Pra sempre amar. Olá, Márcio. Você me perdeu. Não deu valor em mim. No meu amor. Não vou mais chorar. Não vale a pena. É você. É você, o Wendel. E o Eligelzinho, fazendo presença na carroça, obrigado. Vai! Alguém que vai me amar. Ei, Maracanã! Aí você vai saber. Você o quê? Me perdeu o grande. Deixa eu pegar a Josinha. Vamos lá, vamos lá. Meu amigo Vitor Considerado e também o seu grande primogênito Gabriel, tem com a gente. Um abraço. Alô, Ariane Lange. Vamos aqui. O amor tão puro não pode acabar. É verdade que eu nasci pra ti e você também nasceu pra mim. É tão belo esse amor entre nós dois. Nós dois. curtindo a gente na nossa live, gente. Vai compartilhando pros seus dias aí, viu? Tá super lotados aqui na Cola do Zelão, meu irmão. Vazando pelo Tipiti. Vem de bola, vem de bola. Essa distância entre nós dois, dois amores lindo a viver sós. Parceiro Erison Alves aí com a gente. Alô, Erison! Um abraço! Fala, Piquet, grande Piquet Lanche. O melhor lanche de Maracanã. Da sua primeira dama Roberta aí com a gente. Olha aquele estudo, Piquet. Traz pra cá. Não pode acabar. É verdade que eu nasci pra ti. E você também. Pra mim é tão belo esse amor entre nós dois, nós dois. E nem que o mundo diga não, isso queima meu coração. Nada vai nos separar. Eu vou na rádio e na TV me declarar só pra você. Pastor Daniel, homem no Monte Sinai. Parceiro Juan Lima, tudo que Samira, alô Samira Cachada, italiana da selva, Wendel, marcando presença já aqui, obrigado. Alô Tarcísio, bora por aqui. Você feriu meus sentimentos, mentiu, me usou e não quer mais. Você Capitão Roberto dá valor, meu irmão. Ih, Roberto! Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando. Meu parceiro Roberto aí com a gente, a Carol. O Antônio Assis. O Binho, o Edu Modesto. Tá completando mais um ano com a gente. Obrigado. Mentiu, me usou e não quer mais. Você daquele jeitinho, Boris! Vamos lá, Maracanã! Sapecã! Aqui é Lúcio Cedês. Parceiro Juanzinho, a Paloma, Lucas Costas, aí com a gente, obrigado. A Cris, seu grande amor, o Junizinho, aí com a gente. Parceiro Foguetinho e o parceiro Felipe Machado aí com a gente. Alô, Felipe! Vamos lá! É o parceiro Júnior dos Mo... poder aí com a gente, Alô Júnior. Olha a Suzy aí na nossa live. Um abraço pra você. Galera do Rio Grande do Sul, meu irmão, lá em Porto Alegre. Compartilha pro Josinho aqui, meu irmão. Amazonas. DJ Josias. Já! Vem pra minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fez sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero. Meu amiga Duda, o Cristiano, o Pedro, o Eric, o Big Big, o Helder e o Leandro aí com a gente, obrigado! Volte logo pra mim. Onde eu ande, lembro de você. Vai, vai. Meu amigo Márcio Gadu na carroça. E Gadu. Não sei se é loucura, só sei que estou mal. Agora não tenho ninguém. Viver sem você é pior do que viver sem ar. Baby, vem me amar. Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Amiga Mara PJ, um abraço pra você, Mara. E já já o Black chega aí! Sei que te perdi. Sara Beijão, vem Sara! Te peço perdão. Vamos lá! Vai cambalacho, vai cambalacho, vai cambalacho! Vamos lá! Não deixe seu impulso se precipitar. Dizer palavras vazias demais. Mensuemos. Os abusados aí com a gente. Lá do 19. Não vale a pena. Obrigado. Você se calar. Vai, vai, vai. Ninguém fere sem se ferir. Meu bem, só quero te ver feliz. Sorte a emoção e deixe levar. Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. Na ponte aérea pra Belém do Pará. Ninguém fere sem se ferir. Meu bem, só quero te ver feliz. Não vem nesse papo centimetral. O som é sobrenatural. Há um paraíso, vamos procurar. Já tem mais um sorteio do... E mais mil conto, viu, gente? Daqui a pouquinho. Já, já chega o meu compadre. Tem um show em Maracanã. Solte a emoção e deixe se levar. Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. Na ponte aérea pra Belém do Pará. Ninguém fere sem se ferir. Só quero te ver feliz. Vem nesse papo centimetral. O som é sobrenatural. Há um paraíso, vamos procurar. Livres para sonhar. E aí, Maracanã? E viver. Vamos lá! O amor. Luxo CDs gravando tudo, papai! Quero ver! Lima. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver! Serrão! Alô, Ruiva! Um abraço pra você! Tá aí com a gente, obrigado! Vamos lá! Tem medo de se entregar como eu quero você. E pra onde olho, te vejo em todo lugar. Toda noite choro, desejo tanto te encontrar. Foi tudo que eu desejei. Sidney, Festão de Reis, lá em Salinas, meu irmão. Quando é, Sidney? Dia 5 de janeiro, papai. Lá em Salinas, e a nossa dona da noite por lá, viu? Alô, Praia Clube, vai ser uma loucura, não, não. Alô, Sidney! E passe o tempo que passa. Cris Lance, Jorge, o Marlon, aí do Lava Jato, vem Deus. Obrigado pelo carinho. Um abraço. É assim que se faz. Bora, Maracanã! Você me faz sonhar. Ninguém mais pode me tocar. Só você, só você. Um grande amor. E passe o tempo que passa. Um dia você vai acreditar. Eu baixei no Grisho e Renato do Dono Tonas. Um abraço, alô Creuza, vem de bola, alô Maracanã. É a luxuosa Carroça da Saudade. Carroça da Saudade. Frente a frente com o povão. Vamos embora. Deixando aí com a gente o André, a Jane, Jane Ferreira, já curtindo a carroça. Vamos lá, vamos lá. Everybody, let's have a good time. This is the place. O rei da banana tá aí, Dieguinho. Família Imperial. You feel it in your heart. Stand up and shout. And let your feelings out. Come on. Ser o gato do comércio. Cadê o gato, meu irmão? Alô, gato! Josiel Martins tá aí com a gente. Valeu, Josiel. Um abraço do Josiel pra você. O Alex Reis aqui. Égua, teu furaquê solta aqui. Agora, sua saudade tem um novo visual. Agora é Búfalo do Marajó, a carroça da saudade.